com 20 centavos. Não dá pra comprar vinagre. Com 20 centavos. Não dá pra comprar vinagre. Com 20 centavos, com 20 centavos, não dá pra comprar vinagre, não dá pra comprar vinagre.